Digamos que eu não considerasse isso um dom divino. Digamos que eu nunca fui um menino bom do violino, que não aprendi a ler partitura em menos de um ano, e que não fosse do rap, fosse menos humano. Que aquele cu puxou o gatilho, eu nunca cheguei aos 20. Que a Miri não voltou pro Santa na semana seguinte. Digamos que ele não milita pelo gosto do povo. Digamos que ele voltou a se sentir um bosta de novo. Digamos que ele é tão ansioso que nasceu feto. Digamos que achou resposta naquela p*** de teto. Que aquela p*** não risse quando ligamos e visse que viado é o macho dela. E no meu sonho, digamos que o William não roubou cobre, deu uma encrenca e dói ver o pai rodar e crescer pobre meio a penca de boy. Digamos que eu não preze do jeito que fã preza. Digamos que eu nunca mais volte a ser o filho da irmã Zessa. E nunca fosse aloprado por ser preto igual povo. Que a próxima parada fosse topada no topo. Ou porque isso usou a minha mente desde moleque. E se eu investisse em mil gols em vez de mil raps. Digamos que ainda sou fantoche de baile black. Não percebi que época são beats, vida freestyle é que ela é curta pra mim, para ela no meio. Digamos que não fosse servir, pedir pra dar play ou hack. Eu preciso de um mic. Eu só preciso de um mic. Eu só preciso de um mic. Eu só preciso de um mic. Eu só preciso de um mic. Não conto com a sorte. Hoje eu não queria ter acordado pronto pra morte. Hell, eu mesmo dei um chute nas competências. Cleo, pagando até as últimas consequências. Morrer aos poucos é meu antidepressivo. Não recorrer aos porcos em constante repressivo. Mundo, lembranças em mente, veio como um vídeo. Todas as vezes que eu pensei em suicídio, eu lavei as mãos da vida mesmo sem o Salprotex. Em termos de destino, eu me sinto mal com Rex. Música fez meu torro, prometo duas coisas. Essa é a única e última vez que eu morro. E prometo nunca mais ter que prometer. Todo esse sentimento só faz ver se você crê. Que além da verba que a gente trama, e te faz ser f*** pra quem te odeia e o merda pra quem te ama. Eu dancei com o inimigo e eu não me refiro à festa. E sim é sair na rua e levar um tiro na testa. E por fim de uma vez em tudo que quis, tô tão pronto, agora cê sabe se Deus existe ou não. Eu só preciso de um mic. Eu só preciso de um mic. Eu só preciso de um mic. Eu só preciso de um mic. Mas eu assumo todos os meus erros. Reconheço as minhas culpas. Reconheço onde fui covarde, egoísta, desumilde e fraco também. Mas eu amei e amo. Não existe ser humano nenhum que possa provar o contrário. Mas envaideci demais, perdi pras minhas vaidades, deixei tudo ser menor que elas. Me corrompi. Então quando eu acordei, eu lutei, mobilizei meu ego, meu orgulho infantil e me humilhei. Falando de vida, família, valor, valor e respeito ao sentimento. É amor, mano. Quanto sabemos sobre a vida pra dizer quando é ou não tarde demais pra enriquecer, renovar o nosso caráter e ou dar outra chance a ele? Eu acho que não é o suficiente. Talvez nem saberemos tão cedo. Quase desisti de mim mesmo, mas em nome do que eu sinto eu não vou. Antes do oxigênio eu respiro sonhos. E enquanto eu enxergar a oportunidade de fazer jus a estar respirando, não vou desistir. Penso que não devemos. Quero mais é ser forte o suficiente pra, além de reconhecer, ficar com as coisas ótimas que todo esse sentimento e história nos deu. Essa é a realidade em luz. O máximo que pude ser foi imperfeito. Mas o amor a vida ensina. Vejo que existem dois tipos de pessoas: as que querem continuar errando e as que não. Mas o amor conhece o desejo dos nossos corações. E assim seja. Não é conversa de emo, não, é ideia de quem quer crescer. Se é que me entendem, em vez de fazer merda, eu fiz a barba e esperei que o dia seguinte brilhasse mais do que o anterior. Isso, em outras palavras, é perdão. Vamos aí. Firme na fé e no amor. Mixtape, antes, depois.